Juninho, bom dia, Gol no 434, MLS, baixado travado. Juninho 434, avistado, pouso autorizado, pista no 0, 080 graus com 10. Nervoso no 434. Salvador, é o 3859? 3859, bom dia, via Bonfim de Sousa. 4 mil pés, ajuste 012. Ciente, via Bonfim, 4 mil pés, 1012, ajuste ao 3859. Localizador com a pista vista, azul, 4298. 4298, Livre LS, chame torre 186, composto. 186, azul, 4298. Até já, obrigado. Doutor, confirme por gentileza, está livre o pouso do Gol no 434? Afirmo, 080 graus com 11, já autorizado. Muito graças. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4298, no final da 1-0. Gente, Azul, reporte passando externa. Vai chamando externa, Azul 4298. O solo agora aos 38, direita 121, decimal 9, o solo a livrar, bem-vindo. 219, obrigado. Passarei 2223, para a posição remota. 2223, passarei do posição remota, está livre, é portáxi. É portáxi. Do pista liberada, vento 512. Livre, pouso 90, azul 4298. Controle, Romeu, até o Oscar, no farol da barra, para o trecho, no corredor bom. Eu confio em ciente, reporte para o regresso, Romeu, Hotel Oscar. Bom dia, Gono 434, escuta. Afirmativo, Gono 434, ingressa via Quilo, pátio 3, reporte para o ingresso no pátio principal. Quilo, pátio 3, ingresso, reporte para o ingresso no pátio principal, Gono 434. Good morning, American Niner 80, descending to flight level 160, information Quilo. Morning, American 980, on Bonfield arrival, descent level 050, expect that as X-ray 1810. Okay, I left X-ray and say altitude again. Descent level 050 on Bonfield arrival, American 980. Descent flight level 050 on the Bonfield arrival, American 980. Solo Janeiro 6225, com informação Quilo para Brasília 340, autorização. Microfone aí no, na sua transmissão. Copia ou aguarda a coordenação? Copia. Oxené 6225, Salvador, Brasília, autorizado nível 320. Decolagem da 10, primeira curva esquerda, prefiro a saída Momo Alba, após Alba, direto posição Nitsa, após Nitsa, direto posição Puído, após intercepta Upper Whisk 10, após conforme o plano. 5036 no transponder, 198 ao controle, Oxené 6225. 226, chegada a Mari, desça para o 060. Descendo para o 060, possibilidade da Pro de Mari? Pro de Mari está presente. Pro de Mari está presente. No Patio Tênis 429. Oxené 6225, 198 ao controle. 198 ao controle. Autorizado então 320 para Brasília. Decolagem da 10 com curva esquerda, Momo Albanitsa, posição Puído e após Upper Whisk 10. O transponder é o 5036, o Xanear 6225. Cheguei no pátio, 5, após na papá para o cruzamento. 5 alterno 2685. Recife, no 2545, no 2685, azul 4208, bom dia. Bom dia. Frente 05 ao portão. Em frente para 05, no 434. Azul 4223 para o táxi. Afirmativo, por gentileza, aguarde o parceiro 2223, informe os dados. 42 a bordo, 3h50, Salvador. Afirmativo, inicialmente até através do portão 612, o parceiro 2223. Portão 6. Gol 923, estou sendo autorização, Guarulhos 360, por gentileza, aguarde para cópia. Guarda 923. O Mike Boxote Oscar, estou com o Charlie 150, agora decolando a 17. Após o tráfego, o seu cruza e prossegue Mike, Quebec, Mike, na Lima, chamo solo, 121, nesse manobre. Wilson, na Lima, chamo solo, após a decolagem da aeronave. Obrigado. Para o pátio 3, 4298. Afirmativo, reporte para o ingresso no pátio principal. Reporte para o ingresso no pátio principal, 4298. Aí, chegando por tão cedo, passarei. Visual com a Airbus, imagino, com o Bang da Gol estacionado no 05? Afirmo. Após o tráfego estacionado, está livre de continuar seu táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera 286, altímetro 1012, bom voo. Juliette Alfa, 286, muito obrigado, bom dia. 3 Salvador, bom dia novamente, passaria 2223, vai chegar no ponto de espera do 10 para 1. Mantendo o ponto de espera inicialmente, o passarinho, estou com tráfego para o cruzamento do campo. Sim, chegou até o ponto de espera. Juliette decolado agora, Salvador, 44, curva à esquerda para o cruzamento do campo de imediato, reporte cruzando mesmo após ingresso no corredor forte, off Vitor Juliette. Gente, curva da esquerda para cruzamento de campo imediato para Vitor Juliette. Gente, o Xené, confirme. 6312, como copia? Agora sim, alto claro. Então, cruzado em questão, parte principal, azul 4298. Oxenê 6312, Recife 350, aguarde cópia número 2. Guardando, Oxenê. O azul 4298 ingressa a parte principal 08, o portão. Beleza, cruzado em questão para o 08, 4298. Solo para o pushback acionamento, Oxenê 6225. 6225 está livre, é por táxi. Livre, é por táxi, 6225. Solo, Papa, pega o Mike Fox Track, Oscar na Lima, para prosseguir o táxi até o PAC 3. Afirmativo, mantém a posição na Lima, Mike Fox Trot e Oscar guardando autorização. Mantém, guarda. Atingindo 4 mil, peça pro de pelo. Genero 639, sem ter informação. Atista, atingindo 180, perdeu contato com o Recife. O TAN 3859, após pelo, desça 2 mil pés, ajuste 1012, reporte localizador. Gente, reportará interceptando o curso localizador, TAN 3859. O Xenem 3119, chegada Bonf, desça para o nível 070. Bonf 070-6319. Romeu até Oscar, troca o transponder para 0121. Gente, o Romeu até Oscar está acionado aqui, 0121, não sei como, como é que recebe? 0126, estou recebendo. Gente, eu vou ter que checar o equipamento lá no solo. Uma vez também deu um probleminha aí com vocês, mas depois voltou ao normal. Então, seria possível que manter esse acionamento aí, 0126, por favor? Mantém então, 0126, o Romeu até Oscar. Gente, obrigado, Romeu até Oscar. E até o PAD 3 após o parqueamento total da aeronave, o Mike Foxtrot e Oscar acusa ingressando o PAD 3. Acusar ingressando, teria o plano da Baeté 4861 no Guarambi, atendendo. Afirmativo, o número 2 para cópia, o Abaeté. Assim que chega no PAD 3, eu pago. Oxenem 6312, pronto para cópia? Confirme por 6312. Pronto para cópia? Pronto. Oxenem 6312, Salvador Recife, autorizado nível 350, via Upper Whisk 58. Decolagem do 1-0, primeira curva esquerda, perfeita saída Puca, transição Caju, 5041 no transponder, 198 ao controle. Meia reduz a 2109, número 3 na aproximação. Reduzindo 210 nós, número 3, velho. American 980, descendo level 040. Descendo level 040 now, American 980. Prossiga como se estivesse vindo para o 97, aguardando o prazo final para a 10. Afirmativo, tá mantendo aqui a aproximação para o 97, aguardando o prazo final para a 10. Juliette, transfere controle 1198 ao Vitor Juliette. Vitor Juliette, transfere para controle. Acho que está bom. 7, alternando Goiânia, pronto para o táxi. Afirmativo, Xené 6225, tem táxi autorizado via Índia no ponto de espera chama Torre. 1086, altímetro 10 no 3 agora. 1013, bom voo. Táxi via Índia, ponto de espera Torre 186, ajuste padrão. Xavier 6225. Charlie 150 afastando, não interfere a mil pés. Seu, após a decolagem, vai manter o eixo até 2000, aguardando a liberação do controle. Sim, senhor, passarinho. Então, o Romeu até o Oscar já está bem próximo aqui. Gostaria de prolongar aqui a perna do vento um pouco, dá 1-0 e vira a base para a pose. Ok, Romeu, estou com o passo, chegou agora uma milha de duna na aproximação da 10, mas depois, o senhor tem condições já de encurtar a base para a final da 10, para a toca arremetida, confirme. Afirmativo, tem condição sim de encurtar a curva aqui para um toque arremetida na 1-0. Ok, então encurta, okay? O tráfego já está passando duna já, o Romeu Teóscar. Sim, o Romeu Teóscar já está aqui, não sei se o senhor está visível aqui, já estou... aqui na base aqui para girar para 1-0. Utilizado no curso do localizador, TAN 3859. O Uno 435 Salvador Ilhéus, autorizado no nível 240, decolagem da 1-0, primeira curva à direita, perfil da saída da El Leda, pós Leda, direto Ilhéus. 5020 no transponder, 5020, 198 ao controle, o Uno 435. Autorizou 240 para Ilhéus, pala 10, curva direita, Dael Leda, após Ilhéus, 5020 transponder, 198 ao controle, gol no 435. Correto, é passando pronto para acionamento push. Já, já. Esquerda, confirma? Afirmo, padrão, agilizando, de imediato a curva, ok? Gente, Romeu Teórica, na final, curta, dá 1-0. Pro a 030, limite o localizador. O Webjet não tem condição de girar à direita, senhor. Vai para dentro do CV. Pode tomar a esquerda aqui, a proa 330. Afirmo, está livre. Mais 5 milhas eu volto à direita, na 33, na norte. Excelente reporte, livrando as formações em condições de voar duna. Romário. Controle Salvador, eu passarei 2223. Transfere na Gole Val. Passarei 2223, contato radar, saída Gole. Controle Salvador, Whisky Juliette Zulu, passou 160. Whisky Juliette Zulu, chegada Mar, desceu 050. 050, chegada Mar e Zulu. Xenem 319, reduz a 2109, número 4 na aproximação. Recorrendo para 2109-6319. O Web está virando à direita, proa de duna. Excelente, reporte localizador, mantenha 3.000 a atingir, Web 5826. Mantém 3.000 a atingir, reportará a localizadora. Libere a curva à esquerda, liberando o Romeu Teóscar e mantendo a perna do vento a 10, aguardando prosseguir final no 7. Gente, o Romeu Teóscar fazendo a curva aqui à esquerda, já manterá na perna do vento da 1-0, aguardando para gerar base para 1-7, Romeu Teóscar. TAN 359, quando autorizado na 10, está liberando agora o eixo, vento 080 graus com 11. Afirmativo, senhor. Entendeu que está autorizado e sente do vento, TAN 3859. Salvador Control, American 980, established on final approach for 1-0. American 980, clear for LS, contact tower 1186. 1186, good day, American 980. Good day. Cena decola de imediato, com autorizado? Afirmo. A Lima tem agilizando manobras, aguardando pista livre. A Lima tem 225. Salvador Tower, American 980 is on final approach for 1-0. American 980, continue your approach and expect to navigate. American 980, Roger. 3859, solo agora 54, de direita 121, décimo 9, o solo a livrar de imediato. 3859, bem-vindo. Grátis, livra direita, o solo 219, 3859. Romeu Teóscar na escuta? Romeu Teóscar na escuta, se possível já está aqui próximo da Rocha NEM 6225, livre decolagem 080 graus com 11. Livre decolagem, 6225. Boa calma, salvador, salvador, três procedimentos, toque remetida. Decolagem pista 10, curva esquerda, saída rumo para 030. Reparação pelo controle. Controle, transponder 0127, controle 198. Cotejamento correto, pátio militar, reporte quando pronto para o táxi, Força Aérea 2733. Táxi. Táxi autorizado até a Taxi Hotel. Altímetro 10 no 3, confirma o POB? Com 03 a bordo, vai chamar no hotel. Afirmativo. Solo, TAN 3859, livrou na ECO. TAN 3859, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, reportará para ingresso principal, TAN 3859. Salve Salvador, bom dia, 35221, formação Kilo. Olha aí, Salvador. Kilo confere, apenas o modificando o altímetro, no 0, no 3 agora. Copia o 200 Conquista. Afirmo. 35221, vitória da conquista autorizado, nível 200, decolagem dando 0, primeira curva direita. Decida saída gola, eval após direto, conquista. 5051 no transponder, 5051, 1198 é o controle, 35221. Autorizado conquista, nível 200, decola da 190, curva direita, saída gola, eval, transponder 5051. Controle de saída 119.8035.22. Correto, reporte quando pronto, passionamento puxa, tripe. Reportará. Seu Oscar, tráfego da Mega agora cruzando o eixo do 17. Pista livre, polizado, pouso, vento, 080 graus com 10. Gente, livre, pouso no 17, Romeu, até o Oscar. Matanha Pro, limite ao localizador, o uísque Juliette do Lourdes. Pátio principal, TAN 3859. Afirmativo, TAN 3859, via pátio principal 07 ao portão. 7, TAN 3859. Mas, a nessa posição, o uísque Juliette Zulu. Afirmativo, posições não existem. Se tiver muito turbulento, eu lhe aviso. Entendido. Web jet estabilizado. Web 5826, complete LS, torre 186. 18,5, bom dia. Bom dia. Que Juliette Zulu reduza 170 nós. 170 nós, Zulu. Ok, Romeu Teu Oscar, solo é 58, parte 5, frequência livre ao livrar, bem-vindo. Web 5826 avistado, check o trem, pouso autorizado, zero, sem vento, 080 graus com 12. Com livre pouso, Web 5826. Ativo, quando pronto na Taxi Hotel, reporte, ok? Ok, reportará no hotel. Whisky Juliette Zulu para o localizador, direita para o 070, reporte estabilizado. Direita 075, vai reportar estabilizado, Zulu. Kilo, Apron 3, report to enter Apron 1. Alpha, Kilo, Apron 3, report Alpha 1 for American 980. Localizador visual K10, Xenero 63 do nono. Xené 6319, complete LS, chame torre 186. Torre 186, bom dia, 6319. Força Aérea 2733, mantenha a posição, táxi hotel. 733, mantenha. Solo Salvador Azul, 4299. LS, Zulu. 360 nível, informação em curso agora é a Lima, aguarde cópia. Ok, gente, aguardando. E saída prevista, por favor? Dael. Salvador, gol no 923, gate 62, é pushback em acionamento. Bom 923, aguarda para o push. Aguarda. Salvador, eu tô matando Mike Alpha Hotel. Mike Alpha Hotel, a intenção é BH, confirme o pátio e a pista que decola. BH, está na Aerostar, assistindo você. Gente, o número 2 para a cópia, aguarde, o Mike Alpha Hotel. Olá, vai ter 4861 para o táxi, está com 05 de sobrevista, escolha autonomia, altera, conquista, 43. 505 de autonomia e conquista? Sim. Sente o Abaia T461, está livre via Juliette Alfa no ponto de espera, chama a torre, 108.000, 1.013 no altímetro, no 0, no 3. Obrigado, bom dia. Paulo Salvador, está 3063, pode ser. Olha, o Alfa Romeo, o Mike Coveto, Medial. Ao meu Mike Coveto, desça para 510, altímetro, no 0, no 3. 510, 1.013. Meia, solo agora, 01, libera a pista imediata e chama em 121, décimo 9, o solo livrar, bem-vindo. 219 a livrar, ué. American 980 via Manapron to standing 11. Ok, I have apron 2-1-1 for American 980. Solo Salvador, Web 5826, Web 5826, tem condição de agilizar via Alfa Kilo Pátio 3 para o 09, o portão? Alfa Kilo Pátio 309, Web 5826. Agilizando na medida do possível, ok? Tá ok, então pode agilizar. Informação, guardando pista livre, número 2 para o pouso, o Whisky Juliette Zulu. Quente, Zulu. Foi a Baité 4861, não pode esperar dar 1-0, pronto. Regina, decolada 1-0, primeira curva direita. Saindo perfil da saída da El, Leda. Após Leda, voa direto posição Bridge. Bravo Romeu, Índia Delta E, com onda intercepta a rota El Pesulu 16. Após conforme o plano. 5024 no transponder, 1098 ao controle. O azul 4299. Cruzado Campinas 360, decolando pista 10, curva esquerda. Da El, Leda, Bridge, rota, Aprisque 16. Pois, conforme o plano. 404 no transponder, 98, controle 4299. Sente, azul 4299, 3 erros no cotejamento. Primeiro, a rota Upper Zulu 16. Segundo, curva à direita. Terceiro, transponder 5024, coteja. Ah, ok. Entendeu o seguinte, vamos lá de novo. 360, decolando da pista 10, curva esquerda. Saída da El, curva direita da pista 10. Saída da El, Leda. Bridge, rota, Upper Whiskey 16, conforme o plano, 4041, confirma, 98-4299. Não, negativo, vamos com calma então. A rota é a Upper Zulu 16, Uniforme Zulu 16, e o transponder 5024, 5024. Ok, modificando Upper Zulu 16 e 4024, 4299. Negativo, 5024, 5024. 5024, perdão, 4299. Cotejamento correto, 08 portão, repórter quando pronto para acionamento e push, sem pressa. A prioridade é a segurança. Solo Gol 923, pode iniciar no 612? 90 graus com 11. Pouso autorizado no 0, Zulu. Estou com tráfego parqueando no 09.